Você é a minha vida, não consigo te esquecer. Os meus olhos estão tristes, penso até que vou morrer. Por que você age assim, querendo me ver sofrer? Sem você não tenho sono.